Pensa

muito bom dia, amigos da Rádio Arcancel. E depois de estar ausente já a semana passada, Portugal em Festa está de volta na minha companhia. Eu sou o Vítor, como vocês já sabem. E estaremos juntos até o meio-dia. Eu espero que está tudo bem por aí e que cuidem de vocês todos. Então no programa, hoje quarta-feira, dia 16 de setembro de 2020, muita música para não mudar. E de todos os estilos, de todas as regiões do nosso cantinho de Portugal. E se calhar umas anedotas, vou ver isto, vou ver. Então já são 9 horas e 36 minutos aqui na Rádio Arconciel. Vamos lá continuar com boa música e boa disposição com Sónia Flávia, sou transmontana, com certeza. Então vamos lá. Cantei sempre aquela chama em Portugal, em coração. Eu sou, mulher da alma lusitana. Amo o meu país e tenho orgulho em ser transmontana. pescador regressa bem ao teu lar e reza a Deus para o caminho iluminar. Oh, filho, anda lá, pá! Oh, Zezito, tão... Então era Flor, o pescador, e seguimos agora com Zezito e Filipe Cerqueira, que temos toda a noite... Estive à tua espera mais de meia hora, mais um bocadinho tinha ido embora. Meu amigo, sei que tu tens razão, não foi culpa minha, foi de um garrafão. Tanta gente linda que anda a dançar, e eu aqui sozinho parto de esperar. Estava tão fresquinho que não resisti, esqueci-me da hora quando percebi. Vamos lá beber um copo espera mais de meia hora, mais um bocadinho tinha ido embora. Meu amigo, sei que tu tens razão, não foi culpa minha, foi de um garrafão. Tanta gente linda que anda a dançar, e eu aqui sozinho parto de esperar. Estava tão fresquinho que não resisti, esqueci-me da hora quando percebi. Vamos lá beber um copo sempre com boa música e boa disposição com Micaela. És um bom partido. Eu era jovem, bonito, solteiro e rico, por isso há muita inveja por aí. Ele é um bom partido. Ele é um bom partido. Ele é um bom partido. E todos querem roubá-lo de mim. Ele é querido, amável, bem descapotável, por isso há muita inveja por aí. Por inteiro, e seu amor me deu por inteiro. Está tudo bem por aí? Seguimos sempre com boa música com Dianja, diz a que estou louca. Na hora de 49 minutos aqui na Rádio Arconciel. Então, se quiser mandar uma mensagem a um amigo, a um particular, a um familiar, não hesita, 02-38-43-41-00. Bem-vindos, estamos de volta. seguimos sempre com boa música, com Joana no escurinho, não dá, diz ela. O Taino pegou-me na mão, lá no baile da aldeia, para irmos dançar. Ao fim da primeira modinha, já tinha na ideia, não mais me largar. E foi-me arrastando para o fundo, no largo da igreja, para estarmos sozinhos. E beijo a tarde, beijinho, não há quem nos veja. Continuamos com o artista que esteve há um ano atrás connosco na festa dos Santos Populares, Ruth Marlene, a moda do pisca-pisca. Vêm de longe, em segundo reza a história. A piscadela, dizem eles.

continuamos com o último trabalho de Vítor Rodrigues, Minha Princesa. Tu és a mulher perfeita, contigo sempre sonhei. Teus olhos brilham demais, até me levam à loucura. São simplesmente brutais, não existem iguais. Amor, pura ternura. São simplesmente brutais, não existem iguais. Amor, pura ternura. Princesa, conheço teu reino encantado. Sou teu príncipe amado, tão louco, apaixonado, o maior amor do mundo. Minha princesa, minha eterna companheira, amor de toda uma vida, minha paixão queria sentir a vida. Aquela tarde de verão, no momento em que te vi, prendeste o meu coração, apaixonei-me por ti. Pelo sol, pelo meio-dia e a noite pelo luar, mais bonita história de amor, senti esse teu suor, a vida inteira te amar. Sentir-se teu suor e a vida inteira te amar. Minha princesa, conheço teu raio encantado. Sou teu príncipe amado, tão louco, apaixonado, o maior amor do mundo. Minha princesa, minha eterna companheira, amor de toda uma vida, minha paixão queria sentir. Amado, tão louco, apaixonado, o maior amor do mundo. Minha princesa, minha eterna companheira, amor de toda uma vida, minha paixão queria sentir ao vivo o Senhor. E vamos lá um tempo atrás, para os anos 2000, Henrique Matas, Bendito Seja o Verão. Bendito, bendito seja este lindo céu azul que eu trago no meu olhar. Bendito seja este sol e este mar, bendito seja o verão que nos faz sempre voltar. Bendito, bendito seja este lindo céu azul que eu trago no meu olhar. Bendito seja este sol e este mar, bendito seja o verão que nos faz sempre voltar. Bendito seja o meu lugar, bendito seja Deus que nos quis abençoar. O céu azul e o calor voltaram e acabaram com as minhas horas más. Já nos meus olhos até brilham outras águas, que as minhas mágoas vou deixá-las para trás. Tenho razão de ficar contente, vou ver minha gente, nem que seja por um mês. E na certeza destas nossas emoções, pode haver muitos verões, aqui estou eu outra vez. Bendito,

criança mais contente e mais feliz. Eu vou andar, eu não quero outra mulher. Portuguesa da querida, a mulher da minha vida, não tem nada que saber. A mulher portuguesa é mais bela, com certeza, é verdade, senhor. É a mais bela princesa, a rainha da beleza, a mulher do nosso amor. A mulher portuguesa é mais bela, com certeza, é verdade. Antes de passar as dedicatórias, que já há algumas, vamos lá com Henrique Matos pelos caminhos de Portugal. Pelos caminhos de Portugal, eu vi tanta coisa linda, vi um mundo sem igual. Pelos caminhos de Portugal, eu vi tanta coisa linda, vi um mundo sem igual. Eu vi Estoril, eu vi Sintra, eu vi Cascais. De Batalha eu fui a Fátima, onde a fé vive bem mais. Eu vi Coimbra, terra de muito aconchego. De Viseu fui para Lamego, cheguei a Vila Real. Pelos caminhos de Portugal, eu vi tanta coisa linda, vi o mundo sem igual. Em Trás dos Montes, com carinho, eu vi Bragança, terra cheia de amizade, de amor e de esperança. E vi aldeias, vi o Parame e vi o Zeibe, onde nasceu minha mãe e uma infância feliz teve. Pelos caminhos de Portugal, eu vi tanta coisa linda, vi o mundo sem igual. Eu estive em Chaves, vi o bom Jesus em Braga. De Monção foi pelo Minho, onde a beleza não se acaba. Fiquei contente em Viana do Castelo e de Póvoa do Varzim, o Porto que eu tanto quero. Meu rico Espinho, meu rico Aveiro, e depois fui por Figueira da Foz e de Leiria, Nazaré, Santarém logo após. Pelos caminhos de Portugal, eu vi tanta coisa linda, vi um mundo sem igual. Pelos caminhos de Portugal, eu vi tanta coisa linda, vi um mundo sem igual. Em Sesimbra foi sardinhas e em Setúbal são molhada. Vale do Lobo, lá no Algarve, Portimão, em Tavira e em Faro eu deixei meu coração.

Deus. Tudo vai mudar, graças a Deus. O divórcio vai chegar. Coração pulando no peito. isso foi. Foi felicidade, felicidade sim. Coração pulando no peito, saudade que não tem fim. Foi felicidade, felicidade sim. Coração pulando no peito, saudade que não tem fim. Eu vou com tudo, não fico fora. Se a saudade apertar, eu chego bem e me transporto. Nada me rouba o peão apaixonado que deixou em outro estado a mulher que mais adora. Eu vou com tudo, o verão fico fora. Se a saudade apertar, eu chego rei e me transporto. Différente. 100% différente. Pour votre plaisir. Right?

no seu confessionário. Vais ver que os meus pecados vão ser só com ela. Essa morena linda diz que está na minha. E padre, te confesso, também estou na dela. Eu já estou namorando até segunda-feira. Já com a dedo-me lá na casa dela. Arruma a sacristia, padre, porque eu estou indo. Padre, não estou mentindo, vou casar com ela. Sim, sim, eu ainda estou cá, mas estava o telefone, peço desculpa. E já fomos até ao Minho, então. Vamos lá, Minho, com quem? Com Mike da Gaita. A Rita, Rita, o último trabalho de Mike da Gaita. Vamos lá, com boa música e boa disposição aqui na Rádio Arconciel, 11 horas e 19 minutos. E pode continuar as dedicatórias que ainda tenho algumas. 02-38-43-48-00. Casei com a Gabriela por ela ter muita guita. Agora minha espinhela. Ana Rita, Ana Rita, Ana Rita. Ai, que chapa se quer ser bonita. Ana Rita, Ana Rita, Ana Rita. Ai, que chapa se quer ser bonita. Ana Rita, Ana Rita, Ana Rita. Ai, que chapa se quer bonita. Agora vamos lá a uma brincadeira com Augusto Canário e Fernando Rocha. Amigo Fernando Rocha, és um homem de trabalho, mas há quem diga para aí que és um maroto de carvalhos e até sobreiros dão a madeira enxuta e aos que falam mal de mim. Os filhos da portuguesa, tendo cuidado com o que andais a dizer. Se alguém dizer mal de mim, também os mando fora com essa gentinha, que nós somos os tirões. Quem quiser pegar comigo, olha, que me pegue nos jordões e atacadores. Para sapatos e bota, se alguém pegar comigo, que me pegue na viroça. É essa gente. Sei eu e sabes tu, quem não tem mais de fazer, olha, pois que vá lavar no cido à portuguesa. É coisa de gente rica. Estas meninas de agora gostam de comer na... Criadas à boa vida, desatinadas da mona, a maioria das moças rapam os pelos da... Coisa linda de se ver, mas é um bocado esquisito. Muitas mulheres já fazem tatuagens perto do Vitor. Este é o cenário. Isso são coisas da moda, mas é perigoso para o homem quando vai dar uma fora lá com essa moda. Que isso é uma grande treta. Quem tem uma mulher dessas, mais vale tocar corneta e saxofone e também num clarinete. Mas também é perigoso. Traz a gandarela. Acabou a brincadeira. Vê lá o que nós falamos, sem dizer nenhum mal. As maninhas e truques fazem parte do baralho. Quem não gostou do que ouviu, também pode ir para o canto. Meus amigos, termino apelando às vossas almas. Para o Fernando Rocha, quero uma salva de palmas. Para o Fernando Rocha, uma salva de palmas. Obrigado pelas palmas, obrigado pelo carinho. Desculpai qualquer coisinha e palmas para o canarinho. Desculpai qualquer coisinha e palmas para o canarinho. Piu, piu, piu. Piu, piu, piu, piu. Foda-se. E vamos lá continuar as dedicatórias então. Então é da parte da Maria do Sou Permanente Pinheiro e todo o pessoal que a conhece, e sem esquecer quem? O animador, com certeza. Irmão Cardoso, vou-te pedir em casamento. E tu também já não me queres perder, mas o teu pai está sempre a complicar. Oh minha linda, vais ter que o convencer. Diz ao teu pai que nós nos vamos casar. Há muito estamos a pensar, temos tudo preparado. Pedir a tua mão em casamento, não deixo passar mais tempo. Tem de aceitar o noivado. Diz-lhe ele para te dar a liberdade. Já somos maiores de idade e tu não me queres perder. Queremos ter também a nossa casinha, fazer a nossa vidinha. E eu mesmo quis fazer. Já toda a gente aqui sabe que te quero. E tu também já não me queres perder. vais ter que o convencer. Já toda a gente aqui sabe que eu te quero, e tu também já não me queres perder. Mas o teu pai está sempre a complicar. Oh minha linda, vais ter que o convencer. Que acontece na vossa terra, apesar de ter muito amigo por aqui espalhado, só que nunca me dei ao cuidado de vos perguntar isto. Vós sabeis que a minha terra não é terra de grande vinho, não é terra de muito bom vinho, que até tenho aqui a prova à vista que na minha terra é só aguadinha. Mas há uma coisa que é engraçada, é que as mulheres lá, quando toca a vinho, conseguem ser mais borrachonas com os maridos. Não me procurem porque é que eu também não sei. Agora, indes ouvir a minha cantiga e depois no fim indes ver que me dão todos razão. E continuamos sempre com dedicatórias. Luizinha de Pena Cova foi pedido no António Lourenço pelos amigos de trabalho para todos os auditórios, sem esquecer os animadores aqui da rádio. Obrigado a ele. Com o título Vinho da Carne das Mulheres, cuidado mulheres! Quando se quer, e há homem que não prova, porque é pouco para a mulher. E há homem que não prova, porque é pouco para a mulher. Quando Deus cria o mundo, deu videiras para plantar. Quando Deus cria o mundo, deu videiras para plantar. Viram-se para algumas mulheres, já vos pudeis emborrachar. Viram-se para algumas mulheres, já vos pudeis emborrachar. Há mulheres que são borrachas e com outras vão para o baralho. Há mulheres que são borrachas e com outras vão para o baralho. Têm mais jarro na barriga do que os cascos do carvalho. Têm mais jarro na barriga do que os cascos de carvalho. Vamos lá nos juntar todos contra o Covid-19. Com Sons do Minho. São as minhas almas. conscientes para que chegue para nós todos. Ataca magros e gordos, ataca magros e gordos. Isto é um grande problema, evita estar com todos. Que eu também estou de quarentena. Está doente o nosso país, o vírus trouxe canseiras. Eu não posso estar feliz, mas não percas estribeiras. Para bem da tua saúde, fica em casa nem que não queiras. E obrigado com a virtude, enfermeiros e enfermeiras. Ficar em casa, que este vírus na verdade não é nós que nos arrasa. Com a família por perto, no aconchego do lar, fica em casa ser esperto, família em primeiro lugar. Há que natalidade aumentar, amor e muito carinho à mulher não vou recusar. Para cuidar de ti e dos teus, e para que este surto mude, liga SNS24, Serviço Nacional de Saúde. Informa por todo lado. Há balas para enterrar corpos, e mesmo assim que isto está, os pobres morrem coitados e os ladrões ficam por par. Aos conselhos do mundo baixo, com tantos gigantes danos, acho que o melhor será é manter a prevenção, mantendo uma só união, numa corrente sem cortes. Confirmo a convicção de todos juntos somos. E é com certeza uma casa portuguesa em quarentena. É a nossa casa. Olha, está aí que bom que olhamos a casinha. De quarentena, mas com alegria. Numa casa portuguesa fica bem o marido a pôr a mesa. Ninguém bate à nossa porta, ainda bem, porque a gente já está tesa. Fica bem esta ciência, fica bem ter paciência e ter cuidado. A alegria da virose é beber mais uma dose e depois cair para o lado. Um cheirinho ao bacalhau, um vinho do mais barato, ou centeio e ao pau. Quando isto acaba não vejo, e o dinheiro está por um fio. Não se pode dar um beijo, nem pagar ao senhorio.

esquina. Até já houve quem me quisesse cobrar. Diz que já está ensinado, já sabe tocar um fado. Eu sempre disse, deixa cá no estrangeiro, que a minha gaita vai comigo para o teu lado. Distingo ao fome, encolhe o flow, como é bom eu a tocar. Está tudo a bombar, está tudo a bombar. E a mulher portuguesa gosta de investigar. Está tudo a bombar, está tudo a bombar. Distingo ao fome, encolhe o flow, como é bom eu a tocar. Está tudo a bombar, está tudo a bombar. Mas para comer temos sempre de ir fora, porque ela não cozinha e nem quer experimentar. Podes pedir-me todo o meu amor, mas não cozinho não, não cozinho não. Podes até pedir-me por favor, mas não cozinho não, não cozinho não. Podes pedir-me todo o meu amor, mas não cozinho não, não cozinho não. Podes até pedir-me por favor, mas não cozinho. Nada resisto ao meu isco, tarde ou cedo vou pegar. Já vi de tudo em tantos anos a pescar. Até sereias bem bonitas de encantar. Nunca desisto em qualquer situação. Acredito no ditado, volto sempre a tentar. Quem muito procura sempre peixe acha. Peixe acha, peixe acha. Sou bom pescador e não desisto não. Quem muito procura sempre peixe acha. Continuamos sempre, estamos na reta final. Zé do Pipo, Ruth Marlene, leves uma galheta. Tens a mania que és o rei. Eu tenho aqui um anúncio a fazer. E as mulheres caem nos teus braços. Há um bar-restaurante português que está à procura de um cozinheiro de segunda a sábado ao meio-dia por 35 horas por semana por um CDI. É princípio de novembro de 2020. Tanta curva e eu aqui sem travões. Tu não és nada má que já... Então se está interessado, telefone aqui à rádio 02-38-48-00. Levas uma galheta, coisinha certa, estás enganada. Tu dás esta lada, tu dás esta lada. Estalada, beijão. Eu vou te apanhar. Continuamos sempre com música, ainda temos 6 minutos em antes do meio-dia. Jessica Portugal, leva-me ao castigo. E uma empresa sorriuete está à procura de um trolho experimentado e o teu nome, trabalho de grosobre e da renovação. Então, se está interessado, 02-38-43-48-00. Je la faire en français. Entreprise sur Huette est à la recherche d'un maçon expérimenté et autonome. Travaux de gros œuvres, neuf et rénovation. Appelez la radio 02 38 43 48 00. Não me importa, não. Sei que no final. harmonie. La FM en couleur. En couleur. E chegou a hora de me despedir de vocês com a canção do Brasil. Eu e Leandro, obrigado português. E obrigado a vocês todos. Obrigado a vocês todos os auditórios aqui da Rádio Arconciel. Eu, para mim foi um enorme prazer estar aqui com vocês. Um imenso orgulho. Fazendo de cada paragem minha êxtase. Desejo tudo o que há de bom. Bom fim de semana a todos. Obrigado pelos seus telefonemas. E obrigado para tudo também. São Portugal em Festa torna a vir quarta-feira, a partir das 9 horas até o meio-dia. O passo fica sempre o coração. Como sempre, a melhor música portuguesa. Carinho da imigração. Nós vamos seguindo com fé e amor. O palco da vida de todas as idades e de todos os estilos. Para você e para mim. Então, daqui lá, portas-se bem, conto em cima de vocês, quarta-feira, a partir das 9 horas. Tudo bom, tchau, tchau. E até quarta-feira, tchau. Nosso lugar é aqui, com nossos mãos no mesmo show. Cidade que eu passo fica sempre o coração. Nas ilhas e comunidades, o carinho da imigração. Nós vamos seguindo com fé e amor. O palco da vida é assim. Pedindo saúde ao Senhor para você e para mim. Ei, oh, ei, a, pra chegar onde chegamos, foi preciso acreditar. Foi preciso acreditar. Ai, oh, ei, oh. Nosso lugar é aqui, com nossos mãos no mesmo show. Ei, oh, ei, ah. Pra chegar onde chegamos, foi preciso acreditar. Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. A Presidente da Comissão Europeia traça uma meta mais ambiciosa para daqui a 10 anos. We need to go faster. And we need to do things better. Precisamos de avançar melhor e mais depressa. E por isso, a Comissão Europeia propõe aumentar o objetivo de redução de gases com efeito de estufa até 2030 para 55%. Reconheço que este aumento pode ser muito para alguns e não é suficiente.